Ouça agora Poemas ao Rei. Eu poderia falar milhares de palavras, mas nada definiria o singelo ato da salvação. A franqueza no olhar, o som da voz, a leveza e a autoridade que emana de um rei que se fez homem, servo, simples e humilde, se sujeitou a viver a vida terrena para me mostrar que eu também posso passar pela lama sem me sujar. É só preciso ter prudência e seguir as instruções dadas durante o caminho. O que eu poderia dizer diante do dono do céu, do mar, mas que optou por não ter nada, nem uma pedra para encostar sua cabeça? Que explicação eu daria para esse tal homem que foi traído com um beijo, mas mesmo assim continuou a amar o traidor? Eu não tenho palavras para descrever o que a cruz representou naquele dia. Sobre ele veio o peso do meu pecado, o jugo que cairia sobre a minha vida. Caiu sobre a vida dele. A dor de padecer no inferno foi anulada naquele momento. Eu não tenho palavras para descrever tamanha gratidão, tamanho amor que emanou de Cristo. Não sei como reagirei naquele dia, naquele tão esperado dia. Olá, irmãos, meu nome é Clara. Eu intitulei esse poema com o nome Leveza e Autoridade. E eu separei um salmo para a gente refletir, né, e aprender com a palavra. Salmo, capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É isso aí. Que Deus abençoe vocês e não percam o próximo Poemas ao Rei.